Sejam bem-vindos ao novo Conversas de Esquina e hoje voltamos a ser o dia seguinte. Foram os acais do Sodré Funk Connection no 5 para a meia-noite. As conversas de esquina estão de regresso e novamente com o convidado luxo. Pela primeira vez, Rui Gomes da Silva. Muito obrigado por ter aceito o convite das conversas de esquina ligado à política, ao futebol, nomeadamente ao seu Benfica, como vice-presidente dos Encarnados e também comentador do dia seguinte, apesar de uma agenda de loucos. Muito obrigado. Por estar aqui hoje e por ter aceito o convite das conversas de esquina. Pergunto-lhe em primeiro lugar, é possível ser politicamente correto quando falamos ou conversamos sobre futebol? Uma resposta politicamente correta é que sim, que seria possível ser politicamente correto quando se fala de futebol. Uma resposta de paixão, uma resposta de adepto, uma resposta de alguém que é, muito antes de ser alguma coisa na vida, foi sócio do Benfica, desde que nasceu. Eu diria que é impossível. A grande preocupação em ser adepto de uma equipa de futebol é acima da razão estar a paixão. Não há nada que justifique pela razão, porque em determinado momento sofrer como se sofre num jogo de futebol, viver de forma apaixonada, até irrefletidamente criticar tudo e todos quando estão contra a nossa equipa do coração. Ou seja, não há politicamente correto que aguente. Esse amor, essa defesa ao Benfica compensa alguns amigos, alguns conhecidos que foi perdendo nesta caminhada? Quero que eu lhe confesse, eu acho que não tenho nenhum amigo, não tenho nenhuma pessoa conhecida que se tenha afastado. Porque o facto de uma pessoa exteriorizar em termos públicos aquilo que é a sua paixão clubística, a única diferença que tem em relação às pessoas que me conheciam é, de facto, a possibilidade de, não ser num grupo de amigos, a dois, a três, a cinco ou a dez, mas ser, de facto, num programa que, em determinado momento, durante 2 horas, tem cerca de 1 milhão de pessoas que passam por ali a ver, que tem cerca de 135, 150, 160 mil pessoas permanentemente a ver o programa. 200 mil, depois incluindo todas aquelas que é a dimensão lusófona da capacidade de extensão da própria canal televisivo daquele programa da SIC Notícias, eu diria que são 3 milhões e meio, 4 milhões de pessoas que por dia, por cada segunda-feira, nos veem naquele programa. Mas eu diria que essa é a única diferença, porque aquilo que nós dizemos num grupo de amigos, e este nós é um nós muito plural, é um nós de facto que abrange todas as pessoas que gostam de futebol, porque o futebol tem a ver com isso, o futebol tem a ver com paixão. Não é possível ver o futebol, sentar-se numa cadeira e ver um jogo de futebol numa televisão sem tomar partido por um clube ou por outro. Mesmo que estejam a jogar dois clubes, sei lá, da Arménia, do Azerbaijão, do Irão, da Costa Rica, da Bolívia, do Paraguai, de qualquer clube do mundo, qualquer campeonato do mundo, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, e isso aí lembro-me, era uma frase de Artur Jorge, que dizia que a primeira coisa que uma pessoa tem, então, a jogar os vermelhos contra os azuis, uma pessoa tem que optar. Você não sabe onde é que é, são da Coreia, do Sul, da Malásia, do Vietnã, mas uma pessoa tem que optar. E a partir daí passa a estar envolvido no jogo e passa a querer que alguém ganhe. E essa é, essencialmente, talvez a principal distinção do futebol. Eu quero que alguém ganhe, eu não sou indiferente, nada me é indiferente. E porque quando passo a ter indiferença perante o futebol, então eu não vivo futebol apaixonado, então eu não gosto de futebol. Eu acho que o desporto é isso mesmo, é paixão. Arrepende-se de alguma coisa que tenha dito nesta exposição mediática? Não, não me arrependo. Voltaria atrás e tomaria partido numa outra direção? Nunca me arrependi de nada daquilo que disse, quer na política, quer no desporto. Sempre tive consciência daquilo que disse. Há maneiras de dizer, cada uma das pessoas tem a sua maneira de dizer, mas eu nunca me arrependi de nada daquilo que faço. Visto à partida, poderia ter sido mais contido, menos contido, mas de facto era aquilo que me apetecia dizer na altura, era aquilo que eu disse, e portanto disse-o com perfeita consciência do que disse. Mas tenho um problema, é que quando chego a casa geralmente tenho... os maiores críticos em casa, que geralmente me dizem uma coisa, eu tenho uma filosofia de vida muito própria, uma filosofia de vida que tem a ver com a ideia da possibilidade de consenso, a ideia da possibilidade de arranjarmos plataformas de acordo, de fazermos tudo praticamente. Não sou uma pessoa de afirmação de grandes vontades, exceto quando se trata do Benfica. E esse é o grande problema, porque quando se trata do Benfica, de facto, esta paixão pelo Benfica leva-nos a entender aquilo como posições verdadeiramente maniqueístas, é o bom e o mau. Não há possível. Quem gosta do Benfica não há meio termo, não tem ali uma posição de dizer possivelmente o árbitro teve razão quando marcou um penalti contra nós. Eu nunca vi nenhum penalti contra o Benfica bem marcado e nunca vi nenhum penalti a favor do Benfica que não fosse mais do que merecido. Portanto, tem a ver com essa capacidade de abstrairmos da realidade e de pensarmos e de adaptarmos esse mundo de acordo com as nossas cores futebolísticas. E já avalia a sua performance televisiva? Ou ainda não chegou a esse patamar? Se avalio? Sim. Você vai rever os programas? Não, nunca revi. Na vida, nunca fui ver aquilo que tinha feito nessa perspectiva. Ouço com atenção aquilo que as pessoas me dizem, aquilo que as pessoas me dizem bom que eu de ter corrigido num determinado momento, claro que ouço, porque num determinado momento há pessoas, quer dizer, e mesmo aquilo que é muito bom para algumas pessoas é muito mau para outras, independentemente, até no futebol por causa das razões clubísticas, na política por causa de um determinado tipo de abordagem, de um ponto de vista, de uma perspectiva, na vida profissional em função de um determinado parecer, de uma determinada posição, de uma determinada estratégia que se queira obter, mas tenho como princípio na vida nunca ir rever intervenções minhas. É raríssima a vez em que voltei atrás e que vi determinadas coisas que disse. Até porque hoje em dia, como sabe, há muita divulgação via redes sociais, via portanto, intervenção através das diferentes plataformas de comunicação, uhum. em que há pequenos extratos do vídeo, pequenos extratos da participação, pequenas frases, etc., que são divulgadas ad eternum, pelos diferentes, pelos que gostam e pelos que não gostam, pelos que gostam muito e pelos que não gostam. E geralmente acertam sempre nas mesmas coisas, são sempre os mesmos extratos que as pessoas que gostam muito e as pessoas que não gostam. E há o extremar também de posições. E há o extremar de posições, mas nem essas situações eu sou capaz de rever. Gosto, sei que me falam delas, sei que me dizem que elas existem, sei que, em determinado momento, uma pessoa tem sempre a consciência quando esteve bem ou quando não esteve bem, até porque a reação é imediata, é normal sair do estúdio e chegar, abrir o telefone e ter 20, 30, 40 mensagens, chegar ao Facebook e ter 120, 150, 200, já cheguei a ter 400 e o máximo limite é que cheguei a sair a zero do programa e tinha 498 no minuto seguinte, portanto, quando abri o Facebook, e portanto, para quem tem cerca de 90 mil de seguidores, portanto, não é uma coisa muito anormal. Cada coisa que posto no Facebook tem 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil gostos, já chegou aos 9 mil e tal gostos, tem 400, 500, 300, é normal, 300 comentários, partilhas, já cheguei às, eu penso que 2.700 partilhas, acho eu, de uma coisa, e geralmente e aí uma pessoa percebe que é quanto mais curta é a mensagem, mais leva pessoas a comentar, mais leva pessoas a gostar, mais leva as pessoas a partilhar. Mas retomando a sua pergunta, que era se me via, se me gostava de ver, não me vejo. Porque o ver significaria quase como uma autocensura, uma censura àquilo que eu tinha dito. E como eu tenho em princípio, sou um homem de consciência tranquila, mas um homem de consciencioso naquilo que disse, o ir ver quase que me estaria a reprimir em relação a uma próxima vez em que tivesse que dizer alguma coisa. Passa eu um não genérico faço isso. E acaba o programa para si, de vez. Passa ao genérico e acaba o programa de vez, exatamente. Aquilo que eu disse é porque disse convicto de que era aquele caminho e era aquilo que eu queria dizer. Não me preocupo mais em avaliar se em determinada situação estive melhor ou pior, porque não tenho o dom da certitude, da certeza absoluta, não tenho o dom da infalibilidade, certamente algumas vezes fui menos feliz, mas não me preocupo com essas vezes que fui menos feliz, como não me preocupo em ir rever as vezes em que toda a gente me elogiou, porque esse é que seria inconsequente da minha parte. Não, o programa acabou ali e transforma-se de, a partir dali numa tentativa de voltar outra vez a gozar a vida, sem aquelas 2 horas de futebol, que são 2 horas importantes da minha vida, mas representam isso mesmo. Está-se preparado ou vai-se preparando para esta exposição mediática? É preciso um grande arcabouço psicológico para lidar com tudo isto? É preciso arcabouço psicológico para estar com a família e estar permanentemente a ser, eu não diria interrompido, ser chamado para um cumprimento, para uma fotografia, para isso, mas isso acho que é perfeitamente normal. Mas para uma coisa, mas não é uma situação que tivesse crescido do zero, de um momento para o outro. Quem anda na política, quem passou, como eu, 30 anos na política desde os tempos da faculdade, aliás, fiz na altura, comecei na faculdade, fiz todos os órgãos, fui eleito para todos os órgãos que era possível os estudantes serem eleitos, fui membro da primeira conselho diretivo da Faculdade de Lisboa após 25 de Abril, em 1967, fui membro da Assembleia de Representantes, vice-presidente da direção da Associação Académica, membro do Conselho Pedagógico, comecei logo aí uma intervenção partidária acentuada, com a eleição para os órgãos partidários, para os órgãos interassociativos, etc. E depois, continuando depois com intervenções a nível do partido, a nível da Assembleia da República, passei cerca de 20 anos da minha vida na Assembleia da República, sendo eleito sucessivamente de 87 a 2009, com a última eleição em 2005, a ser sucessivamente eleito para cargos na Assembleia da República, membro da Assembleia Parlamentar da NATO, membro do Conselho Superior do Ministério Público, eleito também pela Assembleia da República, vice-presidente do PSD, partido onde milito desde 77, membro de um governo, primeiro-ministro de assuntos parlamentares, depois ministro adjunto do primeiro-ministro, e portanto tudo isso levou a que a minha convivência com a intervenção pública e com a exposição pública, não diria que é natural, também seria hipócrita da minha parte dizer que é natural, mas é uma relação perfeitamente natural. Não me preocupo demais com isso, uhum. Como também seria também hipócrita dizer que não ligo nenhum mais. Mas sente-se magoado pelas pessoas terem fechado da sua parte o capítulo da política e se terem apenas centrado naquilo que é hoje o dia seguinte? Gostava de ter um reconhecimento maior em todas as outras áreas. Não. Acho que é perfeitamente natural. Ou seja, esta minha experiência dá para perceber que as pessoas têm do relacionamento com as pessoas que têm exposição pública uma ideia quase de contador indiano. Ou seja, são diferentes gavetas individuais que as pessoas abrem e fecham de acordo com a sua exposição. Ou seja, praticamente ninguém hoje, eu não diria ninguém, se calhar estou a ser um bocadinho excessivo, mas quer dizer, mas há muita gente, eu diria até o contrário, há muita gente que acha que eu nasci praticamente no dia em que fui eleito vice-presidente do Benfica, e ninguém percebeu que eu antes tinha tido duas candidaturas a vice-presidente do Benfica, uma na área administrativa e outra vice-presidente para o futebol, em 88 e, portanto, e outra em 97, que em 97 perdi numa das derrotas eleitorais no Benfica, que mais custou ao Benfica, porque na altura foi eleito para presidente uma pessoa que depois levou o Benfica ao sítio onde levou e que depois permitiu a recuperação, só que depois com o Manuel Vieirinho, depois com o Luís Filipe Vieira, levou o Benfica à recuperação que hoje tem, mas que de facto aqueles 3 anos, só quem vive dentro do Benfica é que percebeu o que é que aqueles 3 anos significaram de prejuízo para o Benfica. De facto, a minha vida foi sempre passada com o Benfica, nunca reneguei a minha pertença de grupo essencial, era o grupo do Benfica, sócio desde que nasci, e sócio desde que nasci com uma particularidade, tendo nascido no Porto, tendo vivido no Porto, tendo feito até a minha vida aos 18 anos no Porto, levou a que, mesmo assim, continuasse a ser do Benfica, e hoje, dentro dos órgãos sociais do Benfica, que são raras as exceções de pessoas muito mais velhas do que eu, que têm mais anos sócios do que eu. Mas gostava de ter esse reconhecimento do currículo político por parte das pessoas, ou é algo que já não almeja? Eu acho que tem a ver muito com isso, com a capacidade de as pessoas em determinado momento poderem abrir outra vez essa gaveta. Ou seja, se alguma vez, por alguma circunstância, que neste momento não prevejo voltar à política, uhum. Eu acho que as pessoas recuperarão todas elas os cargos que desempenhei, o que é que eu fiz, e se calhar aí terei uma legitimidade histórica que não tive quando comecei e fui eleito a primeira vez para a Assembleia da República com 28 anos. E aí continuei até aos 49, portanto... São momentos em que as pessoas depois acabarão por recuperar. Há pouco falou aí na questão da família, da questão dos cumprimentos e das fotografias quando está em família. Com esta exposição mediática mais relevante com o dia seguinte, eles queixam-se a si de falta de atenção? não propriamente pelo futebol, mas mais não propriamente pelo dia seguinte, mas mais pelas deslocações. Não, até mais, até... O que custa mais não é tanto o trabalho, porque o trabalho praticamente é dentro das horas de trabalho, que reuniões, encontros, trabalho para o Benfica, isso é feito dentro das horas de trabalho e, portanto, essa não afetará muito a família. O que é que se afeta à família? Afeta essencialmente as deslocações em competições europeias, que leva sempre 2 dias, pelo menos, para acompanhar a equipa, ou então as deslocações a nível nacional. Mas não é uma novidade, porque a única coisa que eu tenho a certeza é que eu, antes de ser diretor do Benfica, antes de ser vice-presidente do Benfica, acompanhava a equipa muitas vezes, ia muitas vezes aos jogos, aliás, como adepto normal, ia muitas vezes, gosto de ver futebol, gosto do Benfica, gosto daquela identidade clubística de ir fora, acho que tem muito mais de identidade, quer dizer, ir à luz tem a parte da simbologia, da união em função de um determinado espaço, o ir acompanhar fora tem a ideia da união em torno de um símbolo e de uma deslocação, não em função de um espaço coletivo, não a identificação de uma ideia de pertencer por estar em, mas a ideia de pertencer por ser. Não de estar, mas ser. E, portanto, enquanto que no estado da luz se é por estar, quando se vai fora é, por dizer, essencialmente por ser, porque se é do Benfica e, portanto, porque está ali. E eu sempre acompanhei o Benfica. A única certeza que eu tenho é que acompanhei sempre o Benfica, muito em jogos fora, como acompanhei sempre, desde que me lembro, sempre que pude, fui a ver os jogos todos. Eu tenho histórias inacreditáveis de abandonar coisas em que o Benfica já nem sequer era campeão, nem sequer tinha possibilidade de ser campeão, daquelas jogos da época em que eu abandonava reuniões de amigos e encontros de amigos e para vir, fazia 50 graus, para vir ver um jogo e ir e voltar outra vez a esse mesmo grupo de amigos, mas não perdi esses mesmos jogos, como nunca perdi nenhum jogo que pudesse. Mas a única certeza que eu tenho é isso, é fazia isso antes e hei de fazer depois de ser vice-presidente do Benfica. É a última, é a única coisa que eu tenho a certeza, que enquanto puder, enquanto tiver disponibilidade para isso, não digo todos os jogos porque nunca o fiz, mas irei muitas vezes fora, irei muitas vezes ver o Benfica. É uma sensação única. Já teve momentos de cansaço em que disse para si próprio, vou parar e viver para um outro lado? Do Benfica não. Do Benfica não, porque esta exposição mediática tem essa parte de exposição mediática, mas a minha vivência com o Benfica passa a continuar a ser a mesma. Eu costumo dizer que o Benfica é a coisa que sempre teve presente na minha vida. Porque... Esta exposição mediática já o fez autocensurá-lo na sua vida? Não. Com comportamentos? Não. Ouça, quem tem exposição mediática, quem tem vida pública, em determinado momento leva sempre alguma contenção. Eu vejo da parte dos meus amigos, por exemplo, uma das coisas que normalmente nunca faço é sair de casa sem fazer a barba, por exemplo, aqueles, sei lá, uma coisa que muito comezinha está a ver, que tem a ver com essa capacidade de exposição pública, que é normalmente aqueles dias em que não se faz a barba, ou sábado ou domingo, não sei mais. É raríssimo o dia em que eu faço isso, porque de facto eu acho que uma pessoa que tem esta componente pública não tem direito, se quer que lhe diga, de não ter pelo menos, não digo, nem, não há boas nem más imagens, cada uma tem a imagem que quer, mas não tem direito de não se apresentar indevidamente. Mas isso tem a ver com essa, sei lá, será outra face da moeda, não é? Digamos, é só vantagens? Não, é uma pessoa, tento sempre excluir a família disso, embora de vez em quando seja inevitável, mas meus filhos são todos do Benfica, vão todos aos jogos, claro. Como é evidente. Aliás, digo-lhe uma coisa, seria... Não perdoaria a mim mesmo se os meus filhos em si não fossem do Benfica. Isso seria uma falha grave na educação, para além de outras. Mas há um bocado estava-lhe a dizer uma coisa, já agora deixe-me dizer isto, é que... Eu costumo dizer, o Benfica certamente, em cada momento eu tive coisas mais importantes na vida. Eu, claro, era do Benfica, mas na altura em miúdo, se calhar tive os meus pais, eram as coisas mais importantes da minha vida. Depois uma pessoa vai andando por ali, depois continua a ter os pais, depois tem os amigos, aqueles da adolescência, depois tem as primeiras namoradas, as segundas namoradas, as mulheres, os filhos, não é? Sim. Cada mais importante ainda de tudo. Mas a única coisa que se mantém constante em relação a esta evolução social e esta evolução de vida é o Benfica. E aquilo em que em cada momento eu me lembro é que, independentemente do momento da minha vida, havia uma coisa que estava sempre presente, era o Benfica. E portanto, mas mesmo aqui, quando nós estamos a falar, e por muito que puxo para a política, acabamos sempre a falar do Benfica. O Benfica de facto é omnipresente, não digo que é omnisciente, porque de vez em quando falha, claramente, mas é omnipresente. Só os seus amigos e a sua família que o conhecem assim verdadeiramente? O verdadeiro Rui Gomes da Silva só se mostra a essas pessoas mais próximas? Acho que sim, em casa. Mesmo assim, sou muito acusado de vez em quando estar a pensar noutras coisas e nunca confessar. E de estar sempre a pensar. Eu tenho... Há uma personagem que leva para a exposição pública? Não. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. O que eu gosto, acima de tudo, gosto muito de ver futebol, reconheço. Gosto muito da informação em termos de convalidação dessa informação em pensamento político, em estratégia e até em ver o que é que se passa. Estive muito ligado aos negócios estrangeiros, à parte das relações internacionais, à parte da defesa, enquanto fui membro da Assembleia da República, que participei 14 anos na Assembleia Parlamentar da NATO. mas eu diria que aquilo que mais gosto, hoje em dia é muito limitado por estas ideias dos tablets e dos iPhones, uhum. dos smartphones, etc. Passa a publicidade, iPhones e iPads, mas aquilo que eu gosto mesmo de facto é de ler um bom livro. Eu acho que não há nada que pague uma grande leitura. Leituras de biografias, leituras de livros de história, leituras de futebol também. Uhum. Eu hoje em dia tenho essa. E leituras, acima de tudo, de filosofia. Acho que é fascinante uma pessoa deter-se um bocadinho sobre a filosofia dos autores mais conhecidos e sobre a filosofia que vai aparecendo em cada um desses momentos. Sei lá, mas é uma coisa que não tem muito a ver, nem dá muito para falar no futebol, não é? Sendo um homem ligado à filosofia, o que é que o inquieta? O que é que me inquieta? Nossa, inquieta-me, sei lá, a ideia da justiça, a ideia da injustiça, muito a ideia da incapacidade de cada um de nós fazer deste mundo um mundo talvez melhor. Não é? Há hoje em dia mais um bocadinho da justiça social. Eu lembro, está-me a faltar agora aqui, mas um dos últimos livros de um autor americano falava disso, sobre a justiça social e aquilo que é, em termos filosóficos, aquilo que devem ser os novos desafios da sociedade nesse aspecto. Mas acho que tem a ver com isso. Depois tem a ver com a nossa vida, com o nosso destino, com a nossa... Mas até destino individual e destino coletivo. E aí deixo-me ser um bocadinho egoísta com o destino individual e com a nossa relação com a vida, com a nossa relação, que é uma coisa que não se pensa muito aos 20 nem aos 30, não se pensa muito na sua idade, mas depois quando se começa aqui a chegar à meia-idade, que eu estou quase nisso, tenho 56, portanto tenho mais 10 anos para chegar a essa meia-idade. Há um medo do fim. E daquilo que se deixa? Não há tanto medo de um fim. Eu tive uma experiência com medo de com um fim à vista, que foi em 26 de setembro de 1989. Tive um desastre de avião em Angola, na Jamba, quando vinha de regresso de ter representado aí, como membro da Assembleia da República, o PSD no 2º Congresso Extraordinário da UNITA, que depois iria determinar o processo de paz de Angola e que levaria às eleições depois de 90 e depois a crise outra vez e depois ao processo de paz definitivo. Mas, e tive esse momento, que é um momento em que uma pessoa percebe que vai morrer, uma pessoa percebe que vem num desastre de avião, percebe que está mesmo envolvido num desastre de avião, que vem a cair, portanto percebe o que é que está a acontecer e aquilo que eu acho, que entre várias coisas, que não são aqui para aqui chamadas, entre várias sensações, mas a sensação, não tive aquela ideia da vida passar toda à nossa frente, fazer um resumo da nossa vida, não tive, mas tive uma sensação de paz interior muito grande. E a sensação de que isto possivelmente vai acabar aqui, mas é uma sensação de paz interior, uma sensação de conformidade, de conformação com essa mesma, com esse mesmo fim. E, portanto, digamos que a única coisa que me preocupa não é tanto o fim em si mesmo, mas a ideia de que se tem, mais tarde ou mais cedo, de passar por esse mesmo fim. Ou seja, é uma experiência que eu terei que viver alguma vez na vida. Presumindo que não serei eu que hei de cá ficar, mas de alguma maneira é isso que me preocupa. Depois o que me preocupa essencialmente é a relação com os filhos e a capacidade de quando isso acontecer, espero que daqui a muitos anos, daqui a muitas dezenas de anos... As pessoas de quem eu gosto, as pessoas de quem eu mesmo gosto, as pessoas mais ligadas, sejam capazes de perceber que faz parte da vida e que teve que acontecer e que sejam elas capazes de pegar naquilo que representavam os valores e que aquilo que eu lhes tentei incutir e tentei transmitir e que peguem esses mesmos valores e continuem. Deus queira que na altura eu já conheça muitos dos filhos deles. Por exemplo, o meu pai não teve a oportunidade, morreu com 54 anos. E não teve a possibilidade de ver os meus filhos, nem os filhos do meu irmão. Portanto, não teve a possibilidade de ver netos. Já o pai dele tinha morrido também muito novo e não tinha tido a possibilidade de ver netos. Eu e os meus primos e o meu irmão também não tivemos a possibilidade de ver o meu avô. A única coisa que eu espero um bocadinho é ter a capacidade de ver os meus netos, e se calhar bisnetos, era ideal, e vê-los durante muitos anos. E, portanto, aqui nessa perspectiva, fazer aqui um corte com aquilo que tem sido a tradição. E já agora só uma pergunta, o meu filho mais novo, tem 7 anos, ou vai fazer 8 agora, de vez em quando diz-me assim, pergunta-me assim, com muita graça, diz-me assim, oh pai, o avô morreu, o teu pai morreu com quantos anos? Eu digo-lhe 54. E ele diz-me, e tu quantos é que tens? 56. E faz um silêncio extraordinário, porque como quem diz... eu não sei se ele estará a pensar na sorte que já tem mais 2 anos do que eu tenho em relação ao meu pai, ou na perspectiva dele já ter mais sorte do que teve, do que já tem mais 2 anos do que aquilo que teria se o meu pai tivesse sido o pai dele. Deve algum tempo aos seus filhos? Não, devo muito tempo, como é evidente. Devo muito tempo, porque há muito tempo que gostaria de estar com eles e não está. Mas não estou. Mas, por exemplo, olha, não com o mais velho, que já é meu colega, já trabalha comigo no escritório e, portanto, já está numa fase profissional e espero que seja bom advogado. É a única coisa que lhe desejo em termos profissionais. Ou outra coisa que ele queira ser, porque nunca o pressionei para nada. Mas em relação aos mais pequenos, ela com 12 e ele com 7, nas vésperas desta Páscoa peguei neles e na quinta-feira de Páscoa fui sozinho com os dois e fomos ao Castelo dos Mouros a Sintra, depois ao Palácio da Pena, depois almoçamos em Sintra, os três sozinhos, uma coisa leve, depois fomos ao Palácio da Vila e acabamos na Quinta da Regaleira. E no dia seguinte, na altura, no dia seguinte, sexta-feira de Páscoa passada, acabei a ir com eles ao Palácio da Ajuda. Curiosamente, onde praticamente as últimas 2 vezes tinha entrado, tinha sido na tomada de posse, quando tomei posse como ministro dos Assuntos Parlamentares primeiro, e depois na tomada de posse, na outra tomada de posse do governo, quando tomou posse o governo que nos sucedeu. Mas, de facto, e estive lá, nos mesmos sítios, nos mesmos locais, numa tentativa de reminiscência, e isso que é que lhe diga não me deu nenhuma impressão, antes pelo contrário. Se algum deles um dia se encontrar nessa situação, nem lhes falei de nada, nem lhes disse nada, se algum deles algum dia se encontrar nessa mesma situação, tomar posse naquele lugar e que eu possa ir ver, ficarei contente. Mas também não tenho nem esse desejo absoluto que eles sigam a política, nem essa aversão total, essa tentativa, olha, outra vez hipócrita, muitas vezes dizem que as pessoas não devem servir na política. Na política está muita gente com muita qualidade. Eu não diria que estão os melhores do país, mas estão, de certeza, dentro das pessoas que estão na política, estão alguns dos melhores do país. Como estarão nas empresas, como estarão na rádio, como estarão, não em tanto outro tipo de atividade. Esta ideia de diabolizarmos uma atividade em termos globais, sem excepcionarmos, sem entendermos generalização, sem criarmos as... nem são exceções, sem criarmos as pessoas boas que existem em cada matéria, em cada área, acho que é uma das características piores que temos enquanto povo. E visto tudo fora, ainda podemos acreditar em Portugal? Nossa, acho que sim. Repara, eu acho que o problema... Com 56 anos, ainda acredita? Acredito. O problema de Portugal é um problema de falta de ambição... E é um problema de falta de eu acho que, determinadamente, de projeto. Porque as pessoas têm, normalmente, projeto, não têm capacidade, não têm possibilidade de executar esse mesmo projeto. E as pessoas que não têm projeto são as pessoas que, normalmente, são mais fáceis de eleger. Eu acho que, vamos lá ver, eu acho que quem teve um projeto de consciência nacional, primeiro assumido na independência, mas depois verdadeiramente essência e projeto com consciência nacional a partir da segunda dinastia, verdadeiramente com a chegada ao poder da segunda dinastia e depois com a Casa da Viz e depois com Dom João II, de facto, que é o grande rei, o grande projeto, depois concretizado por Dom Manuel, que aliás é um rei que eu não simpatizava muito até começar a ler uma biografia dele há uns anos e percebi que, de facto, quer dizer, alguém que está muito abaixo da linha de sucessão e que faz tudo, ele tem um conjunto de circunstâncias que o levam a ocupar o trono, umas porque ele fez tudo para que isso acontecesse e outras porque teve a irmã que fez e outras porque, entretanto, o destino assim o quis, levou-me também a considerá-lo como um dos grandes monarcas do portugueses. Mas ainda assim, esta dimensão, esta capacidade de lutar depois a favor da independência... Diria, não seria tão radical como Oliveira Martins dizendo que a Casa de Bragança deu cabo de Portugal e que, portanto, Portugal só existiu até aos Filipes. Os portugueses perderam a chama? Não, eu acho que os portugueses é assim, eu acho que há aqui uma distintonia entre como nos vemos, como grande povo, continuando a achar que somos o povo que, como superpotência, que dominamos o mundo entre nós e a Espanha, como foi até um determinado momento, e a capacidade de assumirmos esta nossa dimensão geográfica, dimensão populacional e dimensão de importância em termos mundiais. Mas eu acho que também, de um lado, há essa pressão universal ou mundial para que nos reduzamos à nossa insignificância, uhum. E depois há outra que é a capacidade de não nos vermos grandes. Eu acho que muitas vezes a capacidade de não intervirmos no plano internacional tem a ver com essa incapacidade de as pessoas que estão à frente se verem a si próprios com grande dignidade e com as mesmas, com a capacidade de terem as mesmas ideias do que tem um grande país. As ideias não se medem em função das populações que temos atrás. Uma pequena provocação. Somos pequeninos porque queremos? Não, eu acho que somos pequeninos porque eu acho que eu li algures, agora não me estou a repontuar, somos pequeninos porque de vez em quando nos vemos de joelhos. Eu acho que a única coisa que nós temos que fazer é olharmos para nós e não nos sentirmos de joelhos em relação a nada. Em termos económicos, em termos de dimensão política. Porque aquilo que acontece normalmente, eu geralmente ainda um dia deste estava num colóquio onde estavam várias pessoas, e até estava uma pessoa até hoje em dia, não interessa ou não, mas muito diabolizada em termos de comunicação social. Posso dizer. O governador do Banco de Portugal. Hoje Carlos em dia Costa. Não é. Carlos Costa não é uma pessoa muito benquista, embora até a um determinado momento fosse a máxima expectativa em termos económicos e financeiros do país, durante muitos anos, cada vez que falava de uma remodelação, vinha aí Carlos Costa. Hoje não é, mas eu lembro-me de um colóquio onde estavam várias participações e estava a pedir à pessoa, estavam várias pessoas a falar em termos internacionais, vários convidados internacionais, e eu, antes mesmo de começar, disse à pessoa que estava ao meu lado, disse, vais ver a melhor intervenção destas vai ser o Carlos Costa, porque normalmente, quando chega a um colóquio internacional, quando os portugueses são bons, são muito melhores que os outros. E, de facto, aquilo é, a diferença é abissal. Entre um português, e quando tem a mesma dimensão, quando são excepcionais, o português é muito, muito, muito melhor. Há pessoas fantásticas noutros países. A ideia, por exemplo, de que os americanos são ingênuos, são inexperientes. Há americanos fantásticos, como há ingleses extraordinários, como há franceses extraordinários, italianos, espanhóis. Agora, os portugueses são, de facto, muito bons, são, pelo menos, tão bons como os outros. E esta maneira de nos vermos pequenos tem a ver com a maneira de nos encararmos sempre de joelhos. Portugal tem que ir ao psicólogo para melhorar a sua autoestima. Se calhar temos que entrar naquelas ideias de irmos para o sofá e voltar outra vez a pensarmos que podemos retomar. Não vamos descobrir novos mundos, mas haverá certamente áreas de desenvolvimento e áreas em que poderemos apostar de maneira a que tiremos a ser grandes. Se calhar, assim, se calhar é um sonho, não passa de um sonho. Mas, ou seja, diria o Kennedy. Sonho que manda a vida. Sonho que manda a vida. Mas diria o Kennedy, eu sei que não vou fazer isto em 4 anos, mas pelo menos deixem-me começar. E a verdade é que estas, como ele diria no discurso da sua tomada de posse, estas ideias de que todos temos, mas não nos vamos maçar porque elas se calhar não vão chegar a ser concretizadas, não nos vão deixar, mas deixem-nos começar. Eu acho que essa capacidade de pensar, de sonhar, de viver, é aquilo que faz a diferença entre as pessoas que têm sonhos, e que são bem-sucedidas, e as pessoas que não têm. Este ainda é o PSD pelo qual se tornou militante? No PSD pelo qual tornei militante, era um PSD cheio de figuras de referência, quer de pessoas que estavam antes do 25 de Abril, quer pessoas depois que ocuparam. Eu entrei em 76, entre 77, que era Francisco Sá Carneiro, a grande referência do PSD. Sim. A minha primeira guerra interna tem a ver dos sacarneiristas contra os não sacarneiristas, da chamada ala urbana com a ala rural, da. E, portanto, a favor de Francisco Sá Carneiro, como estive ao lado depois de Aníbal Cavaco Silva, como estive ao lado de Pedro Santana Lopes, como, neste caso, apoiei, aliás, a primeiro cargo, ele tem essa simpatia para comigo, no seu livro, na sua biografia, Pedro Passos Coelho diz que o primeiro cargo para que foi convidado dentro do partido, numa eleição para o Conselho Nacional, fui eu que o convidei. Uhum. É ele que o diz, e, portanto, só o digo porque ele, na altura, o refere. Mas, para eu acho que essa mania de quem é mais velho dizer mal das coisas que aí vêm, sim, aquela ideia de que os velhos dizem isto já não é como no nosso tempo, eu acho, se isso fosse assim, isso era sempre... Então era, o mundo era pior agora do que tinha sido desde o seu princípio, porque as pessoas de idade têm sempre essa tentativa, essa tendência de dizer isto já não é como nos nossos tempos. Ou seja, é diferente. O mundo é diferente, haverá pessoas com menos qualidade a exercer cargos políticos, como haverá pessoas com muita qualidade e que seriam os melhores e que teriam sempre essa mesma qualidade, qualquer que fosse o tempo e a forma de desempenho dessas funções. Eu acho que caracterizarmos as ideias em função dos tempos, acho que é a mesma coisa que, olha, voltando ao futebol, dizer que o Eusébio foi melhor que o Cristiano Ronaldo, ou o Cristiano Ronaldo, são mundos diferentes. O Ronaldo seria tão bom hoje como era naquela altura. O Eusébio seria tão bom hoje como foi nos anos 60. E, portanto, as pessoas que têm qualidade serão sempre relevantes. Agora, é evidente que antigamente a diminuição de informação levava a que... Houvesse mais tempo. Não. Havia mais tempo de preparação e havia mais carisma. Eu acho que a diferença, o carisma e a ideia de poder tem a ver com, essencialmente, com a detenção e o monopólio da informação. Hoje em dia a informação é muito mais difusa, é muito mais global, ou seja, é muito mais partilhada. Antigamente, o Presidente dos Estados Unidos, quando ia tomar uma decisão e quando ia falar na rádio, ainda não havia televisão, era o único praticamente que tinha essa mesma informação e, portanto, surpreendia os cidadãos e o mundo. Hoje em dia, o Presidente dos Estados Unidos, quando vai dizer mal uma coisa, já teve a CNN a dizer as possibilidades que ele tinha de dizer coisas e a analisar por todas as perspectivas. E diga-se, leia-se o Presidente dos Estados Unidos, leia-se aqui o Presidente português ou o Primeiro-Ministro, porque quando chega a um ponto, será muito difícil surpreender. Já toda a gente analisou, viu, admitiu essas possibilidades e, portanto, essa globalização da informação determina o menor carisma, determina a menor capacidade de imposição, determina a vulgarização das lideranças e, portanto, a liderança, acima de tudo, era a retenção de informação, era a exclusividade da informação. Quando há informação em excesso, as pessoas são... As pessoas são mais humanas, são mais, ou seja, pensam como eu, têm a mesma informação que eu, e é por isso que antigamente se haveria um respeito, um temor reverencial em relação ao exercício de poder, qualquer que ele fosse, e hoje em dia há uma vulgarização e uma banalização, e não há ninguém na vida que não pense que eu era capaz de fazer aquilo. E eu acho que, não sei se é Sarkozy ou Daniel Inariti, estou a falar de um político e de um politólogo, de um filósofo espanhol ou de um político francês, mas um deles diz, eu agora não tinha aqui presente, em que diz que os políticos tomam decisões em muito curto espaço de tempo e, portanto, fazem aquilo que as outras pessoas não... E pode ser errar é grande. E pode ser errar é grande. Como, uhum. E muito mais do que um... E tem esta perspectiva que é a possibilidade de ver de toda a gente estar a escalpelizar a própria dimensão da decisão. Porque... E aí é parecido muito com o futebol, porque da política hoje em dia quase toda a gente percebe. E do futebol toda a gente percebe. Sim. A diferença é que da política quase toda a gente percebe. Ou os deputados de bancada. E de futebol toda a gente percebe. Portanto, quando eu tomo uma decisão como treinador, este é um plural, eu um singular muito plural, todos nós, somos todos criticados, que há cerca de 10 milhões ou de 6 milhões de benfiquistas que acham que fariam ou não fariam aquilo, mas dizem porque é que faziam. E a política é quase a mesma coisa. E, portanto, há muita dificuldade em assumir essa mesma liderança política. Portanto, nessa perspectiva, é mais difícil ser político hoje do que era quando eu cheguei à política. Mas ninguém é obrigado a lá estar. Só corre... Só quem, não, como é que se diz? Não, quem corre por gosto não cansa. E, portanto, eu acho que agora... O que é que fascina? Eu acho que fascina a capacidade de fazer coisas e a capacidade de poder mudar e a capacidade de pôr em prática ideias. E fazer parte de um... é bonito, ou seja, mais bonito do que ganhar umas eleições quando se pensa em democracia, é ganhar um campeonato. O que é que deixou de o seduzir na política? Eu acho que, repare, eu nunca tive simultaneamente nos dois lados. Quando estava na política, em 97, quando fui candidato a vice-presidente para o futebol, não estava na política. Estava afastado da Assembleia da República durante uns meses. E, portanto, achei... E quando aqui o Luís Filipe Vieira me convidou para vice-presidente, em maio, e eu fui eleito depois em julho de 2009, eu decidi aí que não seria mais candidato a deputado. Qualquer cargo. Eleições de 2009 e não fui candidato a deputado. Perdemos na altura, o PSD perdeu, mas eu não quis ser candidato a deputado. E depois eu acho que não cometerei nenhuma inconfidência de pessoas ligadas a Pedro Passos Coelho, que na altura eram vice-presidentes do partido, me vieram agora convidar nas últimas eleições, portanto em 2011, me vieram convidar para integrar as listas de deputados. E aquilo que eu disse foi que, enquanto estivesse no Benfica, entendia que não deveria voltar à política. E esse é um compromisso que eu tenho. Enquanto estiver no Benfica, não voltarei à política. E no dia em que voltar à política, deixarei os cargos que tenho do Benfica. Há um se. Qual? De voltar ao mundo da política. Qual? O se? Ah, sim. Não. Não, acho bom, quer dizer, eu não tenho vida para fechar portas. Nem tenho idade para fechar portas. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Agora, se assim, em boa verdade, aquilo que quero, em boa verdade, aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho, perspectiva, é de continuar como adepto do Benfica, acima de tudo. Sabe porquê? Porque há um bocado eu passei um bocadinho a minha vida em perspectiva. Eu já fiz quase tudo na política. Eu costumo dizer, portanto, agora voltar, só voltar a exercer os mesmos cargos outra vez. Voltar para a política, eu costumo dizer, aí o país não irá ter a lucidez de me eleger nem Presidente da República nem Primeiro-Ministro e, portanto, voltarei a ser Ministro. Conheço e sei como é que funciona. Voltar a ser deputado, voltar a ser membro da Assembleia Parlamentar da NATO, voltar ao Conselho Supremo de Público, voltar a membro da Direção Política do PST, presumindo que a última coisa que se faz na vida é mudar de clube e a penúltima é mudar de partido. Nessa perspectiva, poxa, são caminhos que eu já percorri. E não se gosta de repetir? Tem dias. Há pouco falava aí na questão da monarquia e desse novo mundo de Portugal, e por isso também lhe pergunto, durante mais quanto tempo irá durar o reinado de Rui Gomes da Silva no dia seguinte? Não sei. Eu reparo uma coisa. Eu fui surpreendido com o convite da SIC em 2010. Não dava à espera, fui surpreendido. Houve uma reticência em aceitar? Não, na altura não. Na altura nenhuma reticência. Na altura, depois de ter recebido o convite, nesse mesmo dia fui falar com o Presidente do Benfica, dizendo que tinha sido recebido o convite e explicar-lhe porque é que achei que devia ser, que aceitei, porque é que tinha aceite e porque é que achava que era capaz de desempenhar fielmente as funções que eram confiadas. Expliquei-lhe isso. Foi uma conversa depois com o Dr. Domingos Jorge Oliveira, aos três, durante umas horas. Curiosamente, eu acho que em termos, pelas reações do mundo do Benfica, não tenho saído mal. Mas há aqui duas há aqui, enquanto eu quiser, e assim quiser, manter-me no dia seguinte. O limite aqui é alguma incompatibilidade que tenha, qualquer que ela seja, ou então eu também achar que chegou um tempo. Posso lhe confessar é o seguinte, é que já tive muitas para mudar de camisola na televisão. Para mudar de camisola. E é uma coisa que eu, não, quer dizer, comecei ali e é de continuar por ali durante muito tempo. Há um compromisso de honra com a SIC? Não, não tenho nenhum compromisso, tenho um compromisso comigo mesmo. Eu acho que não posso esquecer que no momento em que eu não fazia televisão, estava só no Benfica, era só vice-presidente do Benfica, assim que se lembrou de mim, achou que, olhando para mim, achou que eu poderia, não sei porquê, que poderia ter ali uma intervenção, ou porque me conhecia muito bem, ou porque me conhecia muito mal. Essas duas hipóteses. Essas duas hipóteses, eu me conhecia muito bem, muito mal. Mas digo uma coisa, só tenho tido da SIC, e esta SIC é uma entidade, nunca falei com o Dr. Pinto Balsamo sobre isto, nunca falei com o chefe de administração da SIC, falei só duas ou três vezes com o António Teixeira sobre esta matéria, falo muito com o Paulo Garcia sobre isto, mas eu tenho da SIC uma atitude profissional, uma atitude de consideração, uma atitude de me sentir, não sendo um jornalista, não sendo um homem da informação da SIC, a ideia que se dá quando se entra lá dentro é que uma pessoa quase que faz parte daquele mundo. Está em casa. Estou em casa e as pessoas, quer dizer, você nunca senti, nunca estive numa redação, embora tenha sido administrador de jornais e de rádios. Fui administrador na altura da Rádio Gesto, depois fui administrador do Record, fui administrador da revista Sábado. Nunca tive um sentimento de pertença em termos de comunicação tão grande como aquele que sinto na SIC, e é porventura aquele em que menos estou envolvido. Sente-se envaidecido, podemos dizer assim, com esse valor de mercado que tem na televisão? Não, mas acho que tenho a consciência. Criou a marca Rui Gomes da Silva? Que é marca registada? Não. Ouça, acho que para a marca tem um nome, o nome é tão complicado para se dizer Rui Gomes da Silva como é fácil, porque, como diria um amigo meu na política, quando chegamos, ele dizia uma coisa na altura, com 28 ou 29 anos, tinha eu, e ele dizia-me uma coisa, dizia-me, na política, até ao fim da vida, tens azar, porque não é um nome muito fácil, mas vais ter uma sorte imensa, porque Rui Gomes da Silva serás sempre tu. Nunca mais na vida política, durante os teus 50 anos de vida política e vida ativa, tinha 30, possivelmente até aos 80, nunca mais ninguém ainda aparecerá com esse nome, Rui Gomes da Silva. Enquanto que António Silva ou Joaquim Silva, uma coisa qualquer, mas o facto de ter Rui Gomes da Silva e ter ser conhecido ter essa identificação, levar-me a ser, quer na política, quer no futebol, a ser único. Portanto, não há possibilidade de ser repetido. E, portanto, agora tenho a consciência de que aquilo que não mata faz mais forte, não é? E, portanto, tendo tentado tanta gente dar cabo de mim e não tendo conseguido, estou aqui para as curvas. Faltam 7 minutos para terminarmos as conversas de esquina e por isso também lhe pergunto, o comentador, o advogado, o político, o benfiquista Rui Gomes da Silva, todos eles dão-se bem? Fantasticamente. Tem conversas em conjunto? Tenho, vamos lá ver. Tenho conversas em conjunto, que é assim, porque todos os outros sabem que o Benfica quase que... Foi quase em primeiro lugar. A família está em primeiro lugar, os filhos, a casa, o ambiente em casa, mas a família está em primeiro lugar. Mulheres, os filhos, tudo isso está em primeiro lugar. Mas eles sabem que o Benfica é uma questão presente. E depois sabem que em relação a cada momento que ouço uma notícia, que há uma tentação de analisar politicamente a notícia, analisar politicamente se fez bem, se fez mal em relação a cada... E discutir muito com os amigos a parte política e manter-me ainda, e isso noto em mim mesmo, que é a capacidade de não abdicar, de ter pelo menos pensamento e pensar politicamente nas coisas. E, portanto, manter ainda esse grupo de amigos, esse contacto com a parte da política, embora não um envolvimento permanente, e achar em cada momento, pensar o que posso pensar em relação a cada coisa. Em relação ao advogado, o advogado sabe que em determinado momento tem que fechar a tal gaveta da política, a tal gaveta do Benfica, e pensar só em termos profissionais. E pensar que há... 20, 20 e tal pessoas que dependem essencialmente daquilo que eu sou para viver para receber no fim do mês, e daquilo que somos capazes todos, hoje em dia não eu exclusivamente, mas daquilo que somos todos capazes de produzir para depois para ser uma empresa rentável, uma empresa de advocacia, aqui com colegas a trabalharem no Porto, com colegas a trabalhar com o escritório aberto na Madeira, com a capacidade de desenvolver novos mercados, como estamos neste momento em vésperas de avançar para Moçambique. E, portanto, isso significa que em determinado momento eu tenho que fechar a gaveta Benfica, fechar a gaveta política, até fechar a gaveta família de vez em quando, e pensar exclusivamente no escritório. Mas e o escritório, acima de tudo, que é, acima de tudo, capacidade de gestão, de um lado, e depois capacidade de com a experiência, orientar e dar caminhos em relação a cliente de uma reunião, pedido de um cliente, e depois encontrar os caminhos para resolver os problemas. Falamos aqui na ideia de fim, ao longo desta entrevista, que marca é que gostaria de deixar daqui a muitos, muitos anos, como referiu, aos seus e quem o conhece? Não sei, pergunta difícil. Mas eu acho que o que é que eu quero? Gosto que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa de convicções. Ouça, que não há nem muito nem pouco, sou séria, porque a seriedade, como diria um grande amigo meu, é como a gravidez, não há mulheres muito grávidas ou pouco grávidas, ou há mulheres grávidas ou não há. Isto é seriedade, uma pessoa é séria ou não é. Portanto, não é muito séria ou pouco séria, que seja séria. Claro. E acima de tudo, que em que as pessoas me... se lembrassem de mim como uma pessoa dessas tais convicções sérias, e uma pessoa com alguma graça. Eu acho que, acima de tudo, quem me conhece sabe que muita daquela determinação tem a ver com a advocacia de causas, lutar por aquilo em que acredito. Mas, acima de tudo, com uma grande bonomia, com uma grande... E, acima de tudo, perceber que a boa disposição faz parte da vida. Os portugueses têm uma imagem errada do Rui Gomes da Silva? Não, acho que não. Acho que têm a imagem daquilo que eu sou capaz de exteriorizar em cada momento. Porque há momentos para... Dom João II, voltando a Dom João II, ele dizia que há momentos de pousar de cruz e outros de falcão. Eu acho que há momentos em que uma pessoa tem que ser determinada, tem que ser incisiva, tem que combater pelas suas ideias. E há momentos em que uma pessoa, não sendo verdadeiramente coruja, tem que ser... tem que fazer parte da boa disposição e tem que aceitar que possivelmente não tem a verdade absoluta em si e esperar por um melhor momento. Eu acho que uma pessoa, aquilo que tem que se fazer na vida é saber fazer coincidir os bons momentos da vida com os nossos bons momentos. Se soubermos apanhar e fazermos coincidir esses picos da vida com os picos da nossa própria vida, seremos pessoas sempre muito, muito, muito felizes. E foi um Conversas de Esquinas cheio de bons momentos. Muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquinas. Espero sinceramente que tenha gostado. Foi mais um programa. Beijinhos e abraços. Voltamos então na próxima semana. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. My mind, just like a boat out.